André Cedeiros, o moral de Igor. Ele não te queria e agora tá ligando. Ele não te queria e agora tá ligando. Mas seu amigo que tá me botando. Mas seu amigo que tá me botando. Mas seu amigo que tá me botando. Mas seu amigo que tá me botando. Senta em cima do menor. Senta em cima do menor. Faz o fucli, fucli, fucli, fucli, fucli, fucli, ó. Faz o fucli, fucli, fucli, fucli, fucli, fucli, ó. Faz o fucli, fucli, fucli, fucli, fucli. E faz o fucli. Pede vingança. A vingança dos paredões. Faz o fucli, fucli, fucli, fucli, fucli, fucli, ó. Faz o fucli. Artista exclusivo. Conquista recorde produtora. Ha, ha. Ele não te queria e agora tá ligando. Ele não te queria e agora tá ligando. Mas seu amigo que tá me botando, A vingança dos paredões. Faz o fucli, fucli, fucli, fucli, fucli, fucli, ha. Faz o fucli. Artista exclusivo. Conquista recorde produtora. Ha, ha, ha. Senta em cima do menor. Senta em cima do menor. Faz o fucli, fucli, fucli, fucli, fucli, fucli, ha. Faz o fucli, fucli, fucli, fucli, fucli, fucli, ha. Faz o fucli, fucli, fucli. De vingança, a vingança dos paredões. Faz o fogo.